dê uma chance pra nós dois, vem me procurar. Juiazinho das Produções, lançando só as melhores batidas pra você. Quero entender por que razão tudo acabou. Toda a nossa história transformada em dor. E com o vazio a existir dentro de mim. Sim, não posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão. Não me deixe aqui no chão, no frio da solidão. Merece uma chance, pensa muito mais nos sonhos que sonhamos, de espalhados pelo ar. Vidas divididas, como aceitar? Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão, no frio da solidão. DJ Chuiazinho das Produções, o DJ das Produções Marajoara. Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, essa solidão de palavras vazias em um

insistiu em te amar. Não deu valor no que tinha, não quis compromisso. E agora vai ter que pagar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mega príncipe negro e a coroa digital. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Com DJ Zedilce e Edilson. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mega príncipe negro e a coroa. Chuiazinho das Produções, o DJ que detona e arrebenta na Ilha do Marajó.